vida. Deixar eu de padecer quando baixar as cortinas e acabar o meu lazer, quando minhas canções velhas já ninguém quiser ouvir, quando o sol da primavera não me preste o seu luzir. O amor de Deus eterno para sempre irei cantar, e contente em seus braços para sempre irei morar. Esta terra já sem flores, já sem sol, quando o trinar das aves no inverno se calar, quando em todos os riachos o murmúrio se acabar, o azul do infinito seu encanto perderá. O amor do Deus eterno para sempre irei cantar, e contente em seus braços para sempre irei morrer.